Do you date white men? I love white guys. I actually don't date black guys. Really? Really? No, I don't. Why? Like, why? Was that just a personal choice? Did you have a bad experience? No, I just think, I don't know, I just have a thing for white boys. That's interesting. You know, a little vanilla and a little chocolate. They make cute babies. Salve, salve, pessoal, aqui é o Aaron Kruger, espero que todos os senhores estejam bem, também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Recentemente, eu postei alguns vídeos aqui no canal, né, abordando, né, a dinâmica dos relacionamentos interraciais nos Estados Unidos, né, que foram vídeos bem polêmicos, né. Eu recentemente também postei o vídeo Fenômeno WMAF, né, que eu abordo, né, as relações entre homens brancos e mulheres amarelas, né? Homens europeus e mulheres asiáticas. E agora, pessoal, eu quero abordar com vocês, né? As dinâmicas interraciais entre homens negros e mulheres brancas, né? Então, pessoal, como vocês podem ver aí na tela, né? Um gráfico bem simples, né? Que analisa a taxa de divórcio, né? Entre casais interraciais, né? A menor taxa de divórcio dos Estados Unidos é entre casais formados, né, por homens brancos e mulheres negras. Outra coisa muito interessante de mencionar aqui, pessoal, homens brancos e mulheres negras, casais, né, eles têm a maior taxa de natalidade dos Estados Unidos, entre todos os casais. Eles têm a maior taxa de natalidade e também a maior renda per capita. A gente tem mulheres, né, cacau com homens POC, né. Homens negros e mulheres brancas, como vocês podem ver aí no gráfico, né? Eles têm 200% mais chance de divórcio. Basicamente, como nos comentários dos vídeos anteriores, que a mulher branca, quando ela se casa com um homem negro, é basicamente certeza, pessoal, que ela vai virar mãe solteira, tá? É um tiro no pé, vai virar mãe solteira. Basicamente, a cada 10 casamentos, 9 é divórcio na certa. Inclusive, tem um meme que eu coloquei no vídeo anterior, se não me engano foi no Fenômeno WMAF, que é um meme de uma polonesa, que eu vou colocar aí para os senhores verem na tela. E é isso aí, pessoal, que sobra para a mulher cacau que se relaciona com homem POC é mãe solteirice, tá ligado? Eu até discordo muito de alguns produtores de conteúdo na gringa, por exemplo, o Undead Chronicle. O Undead Chronicle já vem falando isso há um bom tempo, que o problema da comunidade afro-americana, da comunidade negra, não é a mulher negra, porque a mulher negra tá casando com homem branco e ela tá tendo uma família muito bem estruturada, tá ligado? Ela tá tendo família, ela é obediente, é submissa. Não é a mulher negra, talvez, o problema da comunidade negra. Talvez o problema da comunidade afro-americana seja os homens negros, os homens americanos negros, que se recusam a assumir responsabilidade, né? Se recusam a honrar seus compromissos com as suas contrapartes femininas, né? Nesse caso, as mulheres negras, acabam deixando elas dependentes do estado de bem-estar social, tá ligado? E a gente sabe o que acontece, né? Quando a gente tem uma geração de homens, né, sendo criado por missol, né? As mulheres negras, a gente sabe que elas têm mais testosterona que o restante das mulheres do mundo de outras raças. E elas são muito mais emotivas. Então, assim, muito mais raivosas. Então, elas acabam passando isso por seus filhos. E isso acaba gerando, né, um ciclo, né, de degradação e de destruição e pobreza na comunidade negra. Mas tudo isso começa pelo homem negro. Inclusive, tem até aquele meme, né, do The Angry Black Woman, né? A mulher negra raivosa. Ela tá com raiva pelos motivos certos, né, pessoal? Elas foram abandonadas, né? Quando a gente para, eu tava vendo uma estatística lá nos Estados Unidos que me impressionou. Que nos Estados Unidos, pessoal, as mulheres negras votam mais nos republicanos do que os homens negros. Por que elas votam mais nos republicanos que os homens negros? Que os homens negros votam mais democrata, mais esquerda. Porque as mulheres negras nos Estados Unidos, elas são líderes nas suas comunidades. Elas são donas de negócio em suas comunidades. Elas têm seus próprios negócios. Então elas votam por políticas o quê? De menos impostos, menos burocracia. Porque elas não querem viver da assistência social do governo. Elas querem empreender, elas querem criar algo. Na contramão disso, os homens negros, eles votam por mais bem-estar social. Por mais governo, por mais esquerdismo, E a gente vê na mídia americana, você vai naqueles canais como que tem aquele programa da. Esqueci o nome daquela neguinha que fez o filme Ghost do Outro Lado da Vida. Tem a Suni Hosting também, que é uma mulher lacradora pra caralho. Nesses programas esquerdistas, o homem negro ele é sempre colocado como a vítima. Não é a mulher negra que é colocada como vítima na sociedade americana. É o homem negro que é colocado como vítima na sociedade americana. Então, o homem negro ele sempre busca o quê? Votar por mais políticos esquerdistas que vão proteger eles, vão passar a mão na cabecinha deles. Porque o homem negro ele não é tratado como um homem nos Estados Unidos. Ele é tratado como um menino, como uma criança. Alguém que não é responsável por suas ações inconsequentes. Por outro lado, a mulher negra na sociedade americana, ela é extremamente responsabilizada pelas consequências das suas escolhas. Então, o problema da comunidade afro-americana são os homens POCs. O que acontece? Eles passam esses problemas para outras comunidades, porque esse mesmo homem é POC, né, o homem negro, ele gosta muito de falar que a mulher negra é masculinizada, que a mulher negra é desobediente, não é submissa, não honra seus compromissos matrimoniais. E o engraçado é que essas mulheres negras se casam com homens brancos e elas honram isso. Elas honram o compromisso matrimonial delas. Em contrapartida, o homem negro, quando casa com a mulher branca, ele é um péssimo marido, ele não é um bom provedor, ele não é um protetor, ele é ausente, ele abandona a mulher grávida, a mulher branca grávida, que vira uma mãe solteira de uma criança biracial, que eles chamam nos Estados Unidos, que é uma criança calerde, tá ligado? Vive de bem-estar social, food stamps. A mulher negra que casa com homem branco, ela não tá vivendo de bem-estar social, ela não tá vivendo nas custas do governo. Ela não está vivendo de ticket alimentação. A mulher branca que arruma a bucha de um POC, ela tá vivendo essa situação degradante e humilhante. Entendeu? Então o problema não é a mulher negra, é o homem negro. Agora, pessoal, eu quero reagir com os senhores a um trecho de um vídeo de um produtor de conteúdo afro-americano que é bem interessante, pessoal. Você vai ver, até ele, que é um homem negro, já tá ligado desse problema. Nós vamos reagir a esse vídeo aqui e depois nós vamos reagir a um outro vídeo que é muito engraçado também, que esse virou um meme, pessoal. Pessoal, agora a gente vai reagir a esse vídeo aqui que eu quero compartilhar com os senhores, tá? Ele é essencial para a gente entender toda a dinâmica desse vídeo aqui que eu estou gravando. So my father is a privileged, spoiled white man who had everything literally handed to him. He was handed three waterfront properties in Brooklyn within the backyard or docks, which he rents, and this was just inherited as generational wealth. He did not earn it, he just got it because my great-grandmother and grandmother left it to him when they died. She's saying that like it's a bad thing, right? Isn't that what everybody should be working towards? Which is to, you know. O pessoal, o que essa moça acabou de dizer foi o seguinte, que o pai dela, que é um homem branco, ultra malvadão, tem três casas de frente pro mar. Ele nunca precisou trabalhar na vida porque ele conseguiu essas casas através de transferência de riqueza, né? Wealth generation, que é algo bom, pessoal. E o neguinho aí do vídeo, né? Ele fala, ele mesmo fala, né? Ela diz isso como se fosse algo ruim. O problema que a gente vê, por exemplo, dessas mães solteiras é o seguinte: elas não têm riqueza, tá ligado? A gente vê esse monte de pobre, mal educado, bastardo, tá ligado? É como o cara do Racionais MC fala, né? mais um filho pobre, bastardo, pardo, sem pai. É isso aí que a gente tem, que não vai ter geração de riqueza, vão ser sempre dependentes do quê? Do bem-estar social. E ela fala como se isso fosse algo bom e o contrário disso fosse algo ruim. Mas vocês vão entender o mais pra frente o porquê da indignação dela. Eu vou pular um pouco o vídeo. To be clear, this man inherited three fucking properties. Not one, not two, but three. He has never been homeless a day in his life. He has never been poor. He has never been unable to afford to eat or live on his own. My dad is also a predator. And my, oh my God. Aí, ela diz nesse a seguir, né, que o pai dela não tem uma nem duas, tem três casas, nunca precisou trabalhar muito na vida, nunca foi sem teto. Vocês vão entender o porquê desse sem teto, homeless, nunca sentiu frio ou fome. Vocês vão entender por que ela tá falando isso mais pra frente. Vou pular mais um pouco o vídeo pra gente ir direto ao ponto. I'm pretty sure, again, that seems to be a common thing that is being passed down. Nonetheless, I tell him all the time, it's funny that I'm living out my car in Camden, New Jersey, one of the worst places in America, with my biracial daughter. Biracial daughter, right? Any surprise? In New Jersey, one of the worst places in America, with my biracial daughter. Biracial daughter, right? I tell them all the time. It's funny that I'm living out my car in Camden, New Jersey, one of the worst places in America, with my biracial daughter. Biracial daughter. Vocês ouviram, né, pessoal? Ela mora num lugar em Nova Jersey chamado Camden. Eu pesquisei num site americano chamado Niche, né? Que é um site que dá pontuações, né? Ranks de bairros entre ruins e péssimos e ótimos. E é um dos piores lugares pra você se viver nos Estados Unidos, né? Tem muito POC lá, né? E vocês ouviram no vídeo, né? Eu voltei três vezes pra vocês ouvirem bem. Biracial daughter. Ela mora na cidade de Nova Jersey, nessa cidade de Camden, nesse bairro, que é um dos piores dos Estados Unidos, com a filhinha Khaled dela. Cadê o pai? Ela não tem casa, ela é sem teto. Ela vive de food stamps, como eu falei anteriormente, no início. Lembra que eu falei que a maioria vai viver de food stamps? E ela mora dentro do carro dela, pessoal. Dentro de uma van. Dentro de uma van, ela não tem nenhuma casa. Cadê o Tyrone? Hã? Cadê o Tyrone pra te assumir agora? As estatísticas, pessoal, não mentem. Não mentem, tá? 200% de chance de virar mãe solteira. Olha aí, ó. Morando dentro de um carro. Você entendeu a indignação dela com o papai? Porque o papai não quer dividir riqueza com ela. Porque no momento que ela abriu as pernas pro Tyrone, ela deixou de ser branca. Ela não tem mais o passaporte branco dela. Ela não tem mais o sobrenome da família. Agora ela é Blacked, ela foi preteada, tá ligado? Ela pertence às ruas, ela pertence aos guetos. Se ela quer a ajuda de alguém, vai pegar a ajuda do Tyrone. Se ela quer a ajuda de alguém, vai pedir a ajuda do governo, mas não do pai. E vocês viram, né, que até o produtor de conteúdo aí, ele riu, indignado, porque ele sabe que essa criança, essa menina, vai ser mãe solteira e vai gerar o ciclo de pobreza. Mais gente dependendo do bem-estar social, mais gente dependendo dos tickets da alimentação, mais impostos, mais burocracias, mais regulamentação, mais socialismo, mais comunismo. Você entendeu como é um ciclo infinito? Agora, podem procurar na internet, pessoal. Você não vai achar um único vídeo de uma mulher negra morando em Nova Jersey, em Camden, dentro de um carro, vivendo de food stamps, com a sua filha birracial com homem branco. Não existe, pessoal. Não existe, tá? Não existe. Pode procurar aí. Não tem. Não tem. Não existe. Entendeu? Não existe. Negar a realidade é burrice, é doença. Vamos seguir o vídeo. Hey, any surprises here? Right? No surprises about what's going on with this one. Living in shelters, living in poverty, working 7 days a week, working from 2 in the afternoon to 9 in the morning. Ela falou que ela trabalha das 2 horas da manhã. Ela trabalha das 2 horas da madrugada, né? Que ela entra no trabalho e sai às 9 horas da manhã. Subemprego. Cadê o Tyrone? A mulher negra, essa mulher, ela tá com seu homem branco, ela tá em casa. Tá na cozinha, fazendo comidinha pro marido. As mulheres negras, elas quando se casam com homem branco, elas viram dread wives, esposas tradicionais. Elas não viram mães solteiras. Barely able to survive, and you guys are sitting on six figures in the bank while your child and your grandchild hardly are able to live. How old are you? Right? How old are you? I mean, you're at least in your 20s. You're full worked for anything you fucking got. Not to mention, he also has a $5,000 pension from the Department of Sanitation in New York. Wait, hold on. How does he have a pension from the Department of Sanitation in New York if he's never worked in his life? Aí, ela fala que o pai dela recebe uma aposentadoria de $5,000 por mês. Então, o quê? O pai dela recebe $5,000 por mês. São $60,000 por ano, mais 3 casas de aluguel. De frente ao mar, tá ligado? Olha aí, pessoal. Quanto esse velho deve ganhar por ano? Uns 200, 300 mil por ano fácil, pessoal. É por isso que ela tá chateada. Tá chateada porque ela tá vivendo na pobreza, porque ela escolheu Tyrone. E o pai dela, como homem de verdade, que se fosse o contrário, pessoal, tinha que ser também, fazer a mesma coisa. Você tem uma filha negra, sua filha se relaciona com homem branco abandona ela, você tem que virar as costas pra sua filha. Tem que virar as costas pra ela. Não tem que ser igual aquele papai da Duda Reis, né? O papai Cuck, que a filha chamou o próprio pai de racista e depois o pai aceitou a filha de novo. Não, tem que virar as costas, caralho. Os caras betam a própria filha. Excursion through fucking Europe when he was a child. This man has traveled the world, been to Aruba, been to the Caribbean, been all over by the age of 11. My great-grandmother even paid for him to have piano lessons, German lessons. He was also homeschooled as well. When you try to call them out on their privilege and confront them, they just gaslight you and deny it. I'm like, how do you sleep at night knowing you're sitting on all this money and your children can barely afford to survive? Yeah, this is why... E essa é a solidão da mulher branca americana. É isso aí, ó. Mulher branca americana é isso aí, pessoal. É virar mãe solteira, é casar com POC, se divorciar e viver de food stamps dentro do carro. Vai naquele canal que mostra as ruas de Kensington, acho que é na Pensilvânia. Vai lá ver quem são os casais que estão nas ruas. A maioria é uma mulher branquinha com seu hominho poquinho. Nas ruas lá, tudo infectado com opioides e fentanil. Okay, guys. Melanie, we know you already. Boyfriend, can we get your name? Maurice. Okay. Nice to meet you, Maurice. You know, Melanie always spoke highly about you. Said she couldn't wait for you to come home from jail. Give that information out. We have a text now number. No. Well, my Facebook is it's Nina OC. It's NINAOC. Trust me. All right. So yeah, you'll find it. It's the first one that pops up. And then his is Trey McCray. TrayMccrae. So if you guys want to help him out in any sort of way, any donations. Você não vê a mulher negra e o homem branco infectado com fentanil e opioides nas ruas de Kingston. Vocês não veem. Quando vocês verem um casal de uma mulher POC com um homem cacau nas ruas de Kingston injetando heroína e fentanil no outro, vocês mandam pra mim ver, porque eu nunca vi. Eu nunca vi nenhum vídeo. Agora o reverso, o contrário, vários. Já vi mais de 100 desses, tá? Agora, vamos reagir ao drama do homem POC quando bate de frente com a realidade e percebe que eles não são tudo isso. O que acontece no filme pornô é só subversão de um certo povo narigudo que adora promover isso porque sabe que ganha dinheiro fácil desses trouxas. Porque esses trouxas pagam para ver isso. E alimenta a ilusão deles. E consequentemente isso também alimenta o quê? os altos números de violência sexual interracial que ocorre nos Estados Unidos. Não sei se vocês conhecem o Lil Boozy, ele é um rapper. Esse cara é gente boa, pessoal, é um rapper gente boa, ele é tipo o Lil Wayne. O jeito que ele fala, pessoal, é muito engraçado. Assim, quando eu assisti esse vídeo, eu ri demais, ri muito, porque, assim, é a realidade, cara, é a realidade. E você negar a realidade é doença, tá ligado? They're not trying to bleach their skin and straighten their hair and do all this extra shit. They like them for who they are. That's why it's different. I don't understand why a white man, you see him in the airport, he got the baddest black dude you've seen in 3 years. But the black dude got a white girl look like motherfucking Miss Piggy. I don't understand that shit. I swear to God, I don't be understanding that shit. Me and my boy talking about that the other day. We like, man, look, dude got a bad chick. Then a dude come in there, these niggas go, bro. I was like, bro, we gotta do better if we gonna get the white girls. We gotta do better, fellas. Pessoal, esse é o Lil Boozy. Não sei se vocês entenderam o que ele disse. Ele falou que uma vez ele tava no aeroporto, né? E ele viu the most gorgeous black woman que ele já viu na vida, tá ligado? Assim, the black queen, tá ligado? Era a mulher negra mais linda que ele já viu na vida. E quando ele olhou assim, tá ligado? Ele na cabeça dele pensou, o cara negro que é casado com essa mulher negra é o homem negro mais sortudo do mundo. Quando ele foi ver a mulher negra, ele passou por um cara negro e falou, ah, não é esse cara negro, deve ser o outro cara negro. Quando foi ver, era um cara branco. E ela pulou no cara branco e beijava o cara. E ele olhando aquilo, você viu o olhar dele, o pessoal dele falando? Ele quase está chorando. É, os comentários, o pessoal tudo rindo dele, porque ele tá quase chorando, ele tá indignado com isso, tá ligado? Ele fala, quando você vê, quando you see the black man, quando a white woman, they look like Miss Pig. E the Miss Pig. Miss Pig é a Peppa Pig, tá ligado? É aquela mulher branca, gorda, igual do vídeo anterior que eu mostrei pros senhores. É aquele padrão, tá ligado? Não é o padrão atriz pornô. Se você é um homem negro assalariado, você vai conseguir a Miss Pig. Se você é um cara, jogador de basquete, um rapper, tá ligado? Um jogador de futebol americano, aí é outra história. Você tem status. Pra você, o que sobra é a mãe branca solteira, a mãe solteira branca, ou a mulher branca gorda, ou a mulher branca rodada, toda sequelada com problemas paternos. A mulher negra, bem educada, a mulher negra fina. Esse padrão de mulher negra muito bonita, acima da média, é só pro homem branco, tá ligado? E o cara aqui que tá entrevistando o Lil Boozy, ele fala isso. Quando o homem branco ele fica com a mulher negra, ele não fica com a mulher negra por ela ser negra. Ele namora com a mulher negra porque ela tem porque ela é uma mulher, como qualquer outra mulher, ele se interessa por mulher. Ela tem um bom caráter. Ele olha outras características dela, outros conceitos. Já o homem negro não. O homem negro ele fica com a mulher branca porque ela é branca. E a mulher negra, quando ela fica com um cara branco, ela não fica com um cara branco porque ele é branco. Fica com um cara branco porque gosta dele, confia nele. Há essa confiança mútua entre os dois. Compatibilidade interracial entre ambos. Por isso que a taxa de divórcio é tão baixa. Por isso que eles têm famílias muito bem estruturadas, entendeu? Já do outro lado, o reverso, não é assim. A mulher branca fica com o homem negro pelo que ele tem. E o homem negro fica com a mulher branca por ela ser branca. Então, é só por interesses supérfluos, né? E por problemas que eles têm com eles mesmos, por complexos pessoais. O Lil Buzzi, ele é um cara que tem muitos vídeos dele bom aí na internet, dele falando sobre relacionamentos interraciais. Ele fala na cara dura mesmo, que as mulheres brancas, que é o cara negro com dinheiro. E quando ela fica com cara negra, porque ela já tá velha pro homem branco e o homem branco preteriu ela. Aí a sobra, as mulheres brancas que ficam com o homem negro, são a sobra dos homens brancos. Os homens brancos não querem. Já o homem branco, ele pode, na comunidade negra, escolher a dedo a mulher negra que ele quer. E ele vai ter na mão. Tem um vídeo do Lil Buzzi, bem antigo, que ele fala sobre a questão da gentrificação nos bairros negros. Que ele fala assim, se dependesse da mulher negra, todos os bairros negros seriam gentrificados. É o homem negro que não deixa. Porque quando o homem branco vai lá querer comprar uma casa no bairro negro, a gente bota o homem branco para correr. Porque a gente não quer perder nossas mulheres. Porque a gente sabe que no momento que o homem branco chegar lá com o dinheiro dele, chegar lá com a cabeça dele, e as coisas começarem a melhorar no bairro negro, as mulheres negras vão se livrar da gente. Assim como elas nos abandonaram pelo governo, elas vão abandonar o governo para ficar com o homem branco. Quem fala muito disso é a Cynthia G. A Cynthia G, ela sempre fala que os bairros negros são pobres porque os homens negros não deixam os homens brancos investir no próprio bairro, no bairro negro. Porque eles sabem, se investirem, o homem branco chegar com o seu capital. Chegar lá, botar o pé lá, acabou para eles. Nenhuma mulher negra vai criar um homem negro. Por exemplo, pessoal, recentemente lá nos Estados Unidos, se não me engano, acho que o nome do cara lá da Suprema Corte é Clarkson Thomas Clark, alguma coisa assim, é um neguinho. E ele acabou com as cotas raciais nas universidades. E a gente sabe, né, pessoal, que a maioria do pessoal das universidades são mulheres, né? E entre o pessoal de cor, POC, 80% do pessoal POC na universidade é mulher. Então, quem é que está se beneficiando dessas cotas raciais? Elas. E quando as mulheres negras começaram a entrar dentro das universidades nos Estados Unidos, elas começaram a ter o quê, pessoal? Contato com relacionamentos interraciais. Foi a partir daí que surgiu, né, um termo muito popular entre as mulheres negras educadas, que é o termo Oreo, do biscoito Oreo. Como vocês sabem, né, o biscoito Oreo mais famoso, ele tem as duas bandas, né, de chocolate e no meio creme, baunilha. Isso era uma piada entre as mulheres negras durante o período de faculdade, que elas falavam que elas iam para a festa do Oreo. E aonde ocorria essas festas do Oreo, pessoal? Normalmente ocorria no time de lacrosse. O time de lacrosse normalmente formado por homens caucasianos, né, brancos, de classe média alta, né? É um esporte de elite. E esses homens brancos tinham certas curiosidades sobre as mulheres negras. As mulheres negras também vinham de lugares mais pobres, tinham curiosidade sobre os homens brancos. E lá eles faziam a festinha do Oreo. E nessa festinha do Oreo rolava muito gangbang, tá ligado? E o nome disso era Organization, que eles chamavam. Então as mulheres negras aproveitaram demais as políticas de cotas pra sentar no pau do homem branco, lá, pra dar pro homem branco mesmo, tá ligado? E agora que essas cotas raciais foram banidas nos Estados Unidos por um homem negro, que é o Thomas, as mulheres negras, né, ficaram revoltadas. Você só via vídeo de mulher negra na internet revoltada, reclamando. Os homens negros estavam de boa, os homens negros não falaram nada. Porque agora vai ter que entrar na faculdade, se você é negro, por mérito. É a mulher negra e o homem negro competindo. Não tem mais as cotas raciais para ser um empecilho nisso, né? Para praticar discriminação contra os homens negros afro-americanos, entendeu? Outra coisa que eu quero compartilhar com os senhores, que eu acho que os senhores nunca ouviram falar, essas moças que estão vendo na tela, né? Elas são o squad, né? O esquadrão lacrador do Partido Democrata, tá ligado? E como os senhores podem ver, nenhuma delas é branca, né? O que todas essas mulheres têm em comum, pessoal? Além do ódio ao homem branco. Todas elas namoram homens brancos. Todas elas falam a favor da minoria, mas todas namoram homens brancos. Principalmente essa muçulmana aí, ó, que é a mais lacradora de todas. Um tempo atrás, o marido dela entrou com o pedido de divórcio. E o motivo do pedido de divórcio? Adultério, traição. Quando descobriram quem era o amante dela, adivinha quem era, pessoal? O homem branco malvadão que ela sempre odiava. E ela tava no elevador, tem vídeo, pessoal, no elevador com um homem branco de quase 2 metros de altura e ela sarrando no homem branco. Uma negra muçulmana. Então, esse papinho aí dos caras negros, super performance, tá com nada não, pessoal. Lá nos Estados Unidos não tá com nada. Os caras lá nos Estados Unidos, os homens negros, estão tudo comendo traveco, porque não tem espaço para eles no mercado sexual lá. Por isso que eles estão indo embora dos Estados Unidos, o fenômeno do Passport Bros. Podem procurar aí, pessoal, nos Estados Unidos, qualquer vídeo de travesti nos Estados Unidos, procurem. Vou até dar um exemplo aqui para vocês. Coloca aí, pessoal, Luna Love TS. Vai ver quem é que tá comendo ela ali e quem ela tá comendo. A maioria do pessoal que grava vídeo com travesti são homens de cor lá nos Estados Unidos, porque eles não têm mais mercado, espaço no mercado sexual. O capital sexual deles tão baixo lá nos Estados Unidos, tá ligado? Do homem negro enorme. E só sobra pra ele duas coisas, pessoal. Ou come mãe solteira, come mulher gorda, tá ligado? Ou come mulher gorda, ou come traveco, ou pega o passaporte e vai embora dos Estados Unidos. Por isso que eu falo, esse bagulho de Passport Bros é o maior coping de todos. Porque os caras saem dos Estados Unidos, vão tipo as Filipinas pra se relacionar com mãe solteira asiática. Assalamu alaikum, TikTok. Good evening, it's Angry Biracial. You know how I do, I'm back with another one. Yo, I'm kind of tired today, this is my only video that I'm doing today. But I had to look up interracial divorce rates, you know, because all on my comment section, you know, all across the internet, on Facebook, on social media, on YouTube, you got black men bashing black women. You got black men saying that black women are undesirable. You're saying that, but no one wants, black men are saying that no one wants to marry black women. They're saying black women are too masculine, they're too aggressive. Black women don't know how to be submissive. Black women is all this other stuff. Yet when a white man and a black woman get married, they have the least likely divorce rate out of every other couple. They have the highest success rate. Yet when a black man and a white woman get married, they're 200% more likely to get divorced. They have the highest divorce rate out of everybody. 200% more likely to get divorced. So that goes to show that the black woman was never the problem. The problem was always the black man. You know, black men are quoting Kevin Samuel stats saying, yeah, well, black women leave 80% of the time. Yeah, black women leave black men 80% of the time. Because black men are the problem. Black women aren't leaving white men 80% of the time. They are 44% less likely to get married. So this stat shows me that whenever a black man marries a white woman who looks like a Buffalo Soldier, looks like a linebacker, hut, they're going to get divorced. That white woman's going to be a baby mama. That white woman's going to be an ex-wife. That white woman's going to end up taking care of kids by herself and being a single mother. Because black men destroy homes wherever they go. No matter what race they go, they destroy homes. Black women, on the other hand, when they get with a man from another race that's worthy, their marriage is successful. They're happy. They're going through their life with happiness. You know, they're raising their kids together. Beautiful biracial kids like your boy here together. Black men, you can't say the same. So black men, you should keep your mouth shut and show some respect to black women. Because they the ones living successfully without you. It seems like every other race that black men touch, they destroy. So every other race is better without black men interference. I said what I said. Don't like it? Tell your mama.